Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam todos muito bem-vindos ao cast de Tactical Espionagem, sim, ao cast do jogo que começou a onda dos jogos de espionagem, né, stealth, ao cast de Metal Gear Solid, e apresentando os agentes infiltrados de hoje, temos aqui conosco João, Ryu, Homem Mal, General J e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas, temos uma leitura de cartinhas atrasada aí, né, de dois casts, mas em virtude das comemorações do cast 100, a gente não leu cartinha. Vamos começar por ele, Homem Mal, o que diz a sua cartinha? Minha cartinha aqui é do Alexandre von Mittersteiner. Mittersteiner, Amelão. Manda pra gente. Fala aí, galera da Orion, beleza? Aqui quem escreve é o Alexandre, 21 anos, da cidade de Pedreira, SP. Cadastrado como Chumanso no site. Fiquei muito feliz que eu discutei o Orion BGM e o Raid leu minha cartinha aí, ó. Já ganhou, já foi sorteado de novo. Bem, comentando o cast do co-op, dos sonhos, não sou do tipo de jogador que gosta de jogar co-op, mas sim versus, porque não tem nada melhor do que você ver a reação do seu amigo tomando Fatality no MK9 ou tomando um gol de cobertura no PES. Essa sensação eu nunca senti, não. Curti muito o que o Homem Mal falou no co-op dele, ia ser muito louco, compraria o jogo no ato, né? Ele até falou aqui da cena do que seria legal, a cena do cara do poço jogando a cabeça de boi podre e o Duke Nukem falando que não se ligava porque ele tem Balls of Steel, né? Caramba. Ele citou, isso é uma cena épica. Ele citou aqui alguns jogos, né? Alguns co-ops dele, né? E eles que fariam um co-op do inferno, que seria o Pagode Hero, que ia vir com cavaquinho, pandeiro e microfone. E é legal que ia ter no mínimo 20 pessoas, que uma ia cantar, a outra ia tocar pandeira, a outra ia tocar cavaquinho, e ia ficar 17 só na coreografia, cara. Isso é totalmente verdade, velho. É, isso aí, é igualzinho, tipo, só faltam as menininhas pra ficar gritando no show. Ele manda um abraço pra galera aí, valeu Alexandre von Mittersteiner. Valeu pela cartinha. Eu já emendo aqui a cartinha do Antônio Rezende. Antônio Rezende, Rio de Janeiro, 26 anos, analista de sistemas. Toy 22 na live. Aí, ó, quem quiser adicionar. E bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite, cara. É, quem atira sempre acerta. Quem atira muito acerta mais ainda. Gostei bastante do cast de co-op dos sonhos. Tema bastante diferente e interessante. No co-op de Mudos, eu colocaria a Shell do Portal. E quanto às minhas disputas, ele falou que colocaria Chuck Norris versus Bruce Lee em Street Fighter. Cara, isso é a maior batalha de todos os tempos, cara. Tem um vídeo no YouTube. Bruce Jack Lee Bauer. Ah, Bruce Lee ganha, também acho, cara. É até depilou o Chuck Norris no filme, pô. Jack Bauer e MacGyver em qualquer jogo de puzzle, caramba, velho. Aí ia ser legal, cara. Já pensou? Esse foi bom, hein? Esse foi esse bom. Esse é legal. Isso é legal, um Tetris descendo um grampo de papel, né? Em formato de L, né? É, então. Fácil. Faustão e Gugu em jogo de tênis. Por tênis ser tão chato quanto os personagens escolhidos. Nossa, o critério dele é interessante. Seiya e Goku no Adventure Game. Pô, isso é cheat, cara. Bom, acho que é isso. Se for possível, eu gostaria de ler meu e-mail no cast. Putz, cara, não foi. Aí, mas, cara, continue tentando. Pode ser. Não foi dessa vez, né? Vamos falar assim, não foi. Dessa vez, tá? Também gostaria de pedir pela vez um cast de Final Fantasy VI. Já que só o Raid, eu acho, disse que jogou o jogo. Só você jogou o jogo? Mr. Bubble. Acho que o Mr. Bubble jogou também. Pô, eu também joguei muito, cara. Ah, então, aí, ó. Eu assisti o jogo inteiro, então já serve. Assistir Final Fantasy VI, tem que jogar. Três que jogaram, um jogou no YouTube, olha aí. É, não se importa. Próximo. Perfeito. Se fizer pauta, eu faço também. Então vamos lá. É, eu ajudaria, faria roteiro, montaria história e ajudaria no cast. Aí, ó, tem mais um. Please, pelo menos comentem no ar, essa possibilidade existe. Existe, cara. Esse é o melhor Final Fantasy de todos os tempos. com o melhor vilão de todos os tempos do melhor videogame de todos os tempos. O vilão, cara, mais andrógeno gosta... de todos os tempos. É, ele gosta pouco, cara, mas eu gostei dos vários todos os tempos. Mas é isso, cara, valeu, Antônio Rezende. É bem possível tudo que você pediu aqui. Abraço e vamos lá para a próxima cartinha. Quem tem cartinha, cartinha? Minha cartinha é do Rodrigo Freire. Ele fala: fala aí, galera do OrionCast, muito massa o último cast. Bem, estou enviando esse e-mail para falar do meu cop do sonho. Seria uma mistura de hack and slash com FPS. E os personagens principais seriam o Master Chief e a Samus Aran. Você teria que se aventurar em um mundo estilo Red Dead Redemption. E o último boss do jogo seria o Away de Petrópolis. Nossa, velho. Cara, eu juro que eu tentei entender, eu juro. Cara, eu consigo também. Velho, isso não entra na minha cabeça, cara. Acho que ele tava tomando alguma coisa quando fez essa carta aí. É, muito bom. Sim, cara, meu, tipo, o cara tem o golpe da lambida. Na hora que ele passa a lambida, vai metade da barra de life, mano. Não pode deixar ele de cara quente, né? Então. Fala, fica aí a colaboração, continue fazendo um ótimo trabalho. Legal, valeu, obrigado, Rodrigo, pela carta. E vamos lá para a próxima cartinha. Agora é o... Agora é do cast 100, né? Agora é do cast 100, né, cara? Agora é do Aramis? É do Aramis? Então vamos lá, mande a cartinha. Não, agora. Não, tô perguntando, deixa eu falar. É o primeiro. É. Então, agora sobre o cast número 100, né? Eu vou ler a primeira carta aqui, que é do Aramis. E ele começa: e aí, galera da Orion, muito bom cast comemorativo com a participação de quase todos os integrantes. Cast muito divertido e deu pra ver que sempre rola um espírito meio troll entre a galera. E demais com os momentos overrated e com o cara preso no passado que ainda joga Sonic. Não gostei disso aí não. É bacana ver o empenho e dedicação de vocês em fazer o cast. Sobre esse negócio do overrated que vocês ficaram zoando o Palos, eu fui ler os comentários do primeiro podcast e tá lá o Pascoal trolando a gente. Falando que o podcast tava sendo muito, muito parcial pro Xbox. Cara, eu lembro disso. Olha só, você vê, né? Ele continua: acompanha o cast desde agosto do ano passado. Ouvi uns casts mais antigos e deu pra ver a mudança significativa na qualidade. Pra bom ou pra mal? Eu acho que ele quis dizer pra bom. Ah, que mas bom. Ele continua: mas sendo bem sincero e sem querer ofender, acho que agora aqui vem a parte de mal, hein? Ainda existe espaço pra melhorar. E até acho que vocês já comentaram isso uma vez. Muitas vezes vocês acabam debatendo pouco determinado ponto de um jogo que talvez fosse interessante falar mais. Ou até mesmo esquecendo de comentar certas coisas. São coisas que influenciam na qualidade, mas estão longe de tornar um cast ruim. Já disse em outra cartinha que ele se destaca de outros e continua achando isso. Tanto é que nem sempre curto o tema do cast, mas ainda assim escuto porque eu sei que vai valer a pena. Uma coisa que o cast se destaca e que eu fui reparando com o tempo é que muitas vezes as pessoas que gravam possuem opiniões bem diferentes, até mesmo da minha, sobre o assunto, e é legal comprar para ver a argumentação. Aliás, essa semana a argumentação acabou fazendo me interessar a comprar alguns jogos, até mesmo comprar um Xbox para jogar Forza e Gears of War. Oh, legal, cara, bacana. Uhum. Microsoft, pague a nossa parte. Obrigado pela. Microsoft, me dá um Forza 4 de graça. Ah, e só comentando o que ele falou do melhorar, realmente a gente gosta de receber crítica pra melhorar mesmo, e é isso que a gente tá tentando fazer. Tem que melhorar. Valeu mesmo. Então, e concluindo, ele fala que os cast preferidos dele é o de cultura arcade e o de franquia versus franquia, né? E ele não ouviu. Tem alguns que ele não ouviu ainda porque tem spoiler e tal, e ele termina falando. Que é... Bom, galera, dessa vez é isso que eu tenho a comentar e continue com um bom trabalho e abraços. Valeu, Aramis. Valeu, Aramis. E a próxima cartinha é do Gustavo Meneghelli. Quem vai ler? Ele diz aqui: olá, pessoal. Primeiramente, parabéns pelo cast número 100. Gostei bastante do cast e que bom que conseguiram reunir toda a equipe. Foi muito bom relembrar os melhores momentos e saber toda a história do início do programa. Eu vi com o site aberto e fui clicando nos links dos casts passados que foram citados para separar e ouvir novamente, pois não me lembro bem de alguns causos. Ele continua o e-mail dele aqui, mas ele dá algumas sugestões pra gente e ele pede que não vá ao ar as sugestões, né? Então o e-mail dele acaba aqui. Uma das sugestões envolvem eliminar alguns ouvintes aí. Tô louco. E eliminar em todos os sentidos, assim, que você puder. Caramba, cara! Olha, então vamos que vamos. A próxima cartinha é de Twenty Angel. Quem lerá a cartinha de Twenty Angel? Eu leio. Parabéns, super-heróis do Orion Games. Se o povo do BBB são heróis, então vocês são super-heróis por... aturar a gente. Aqui é o Twenty Angel, para saudar e parabenizar por essa conquista épica de fazer 100 casts, sendo que pelo menos 20% deles são de qualidade épica ou excelente. É claro, como tudo, teve altos e baixos. Mas se for para comparar, a situação está mais parecida com Himalaia. Foram tantos casts fodas como o mês do Cachorro Louco. Esse Cachorro Louco legal, hein, cara? Shadow of the Colossus, Fallout, Bioshock, que é overrated, Mario no 2D, overrated, GTA e GTA 4, violência nos jogos, Skies e por aí vai. Sendo que o cast sempre tenta ter boas brigas, piadas, comparações bizarras, com selo de qualidade do Lula Molusco. Não vou fazendo mais tanto, né? Mas vamos que vamos. E previsões certeiras. Eu acredito que vocês cobram a comissão das vendas dos jogos e informações sigilosas. Enfim, parabéns pela conquista desbloqueada. Afinal, é raro ver um cast chegar ao número 100 sem se atrasar uma vez. Ok, uma vez, mas ninguém lembra mais e foi só um dia. Informação pessoal sobre o cast. Primeiro cast ouvido: Lendas Urbanas nos Videogames. Cast mais ouvido: Silent Hill. Parei de contar quando ouvi pela nona vez. Deve estar pela 12ª, eu acho. Nossa, caramba, isso é realmente cara. Estranho ver porque o cast. Esse cara ganhou conquista. Momento mais engraçado: o Pascoal falando no cast para o povo para adicionar ele atrás do dedo da Camila BR ou algo parecido, que no caso é o dedo da irmã dele, que pro final tinha Bud Conte sinistro no COD. Momento épico: a transição do cast dos primórdios dos jogos de terror para o cast de Silent Hill. Demorou alguns segundos para cair minha ficha aqui para entender o que estava acontecendo. Eu nem lembrava disso aí. Quando eu li esse e-mail aqui que fui ver, eu nem lembrava que a gente tinha feito aquele finalzinho. E toca a sirene no final do cast. E esse ano, ó, já vou adiantar que vai ter mês que eu sou louco de novo, hein? E PS, qual o nome que vocês dariam para a conquista de fazer 100 casts? Conquistar um cast. Ao infinito e além. boa. Buzz Lightyear é muito carismático. Tem razão, essa aí é melhor. Buzz Lightyear ferra tudo, cara, é demais. Beleza, valeu pela cartinha. E agora eu vou emendar a cartinha do Felipe Falco. Ele começa com: caraca, que cast épico. Infelizmente não conheci o Orion Cast há tanto tempo como as outras pessoas nos comentários. O primeiro que eu ouvi, e também o meu favorito, foi o 39, os games da minha infância. Infelizmente, devido a problemas pessoais, fiquei algum tempo sem ter praticamente contato com a internet, incluindo tanto podcasts quanto games online. Porém, depois dessa longa tortura, ele coloca ainda longa e maiúscula, né? Voltei a tentar acompanhar o podcast e recuperar o tempo perdido. Cara, tá lá, bicho. A gente deixou tudo gravado, né? Aproveita o tempo perdido, mas bem devagarinho. Escuta por dia. Um por dia, Porque a gente não consegue produzir mais que um por semana. Isso é a prova suficiente de que o cast é muito bom. Pois assim que voltei, uma das primeiras coisas que fiz foi entrar no OrionCast, pois sentia muita falta de rir e ouvir aquele bate-papo que há tanto tempo não escutava. Sei que mereço um cascudo por apenas ter mandado um e-mail no cast de Squire. Relaxa, cara, relaxa, ninguém merece cascudo, não. Teve um cast que a gente pediu o pessoal mandar e-mail, né? Mas tá sossegado. Porém, nunca é tarde para começar, não é mesmo? Verdade. E às vezes, quando começa, não para. Ou seja, gente, vamos ler muita cartinha dele pelo jeito, hein? Mas enfim, como podem ter percebido, esse e-mail, além de parabenizar a todos pelo excelente trabalho que fizeram até agora, também é um meio de demonstrar o resultado que o trabalho de vocês está tendo. Espero que o propósito desse e-mail tenha sido claro, já que mais tarde não teria o mesmo efeito. Enfim, por último, mas não menos importante, nunca fui podcaster, mas escutei vários e tenho uma vasta experiência em games. Para confirmar que uma das melhores coisas do mundo dos games, além de jogar o jogo em si, é discutir sobre ele com seus amigos. Por que não discutir sobre ele com seus amigos e com qualquer um de interesse pelo assunto? Na minha humilde opinião, o fato do cast ser tão bom não se resume apenas a coisas básicas como conteúdo, edição, material, mas o mais precioso de tudo, algo que muitos podcasters perdem ao longo do tempo. Vocês sempre se divertem muito e conseguimos perceber isso em cada cast. Teve um cast aí que eu não tava muito animado, não, que a galera falou, né? Mas a gente tenta se divertir. Você chegou a ouvir? Eu ouvi, cara, eu falei, meu, ficou uma caca. E às vezes eu gravo as duas, três passagens, né? Playback é uma beleza. É assim mesmo. Por isso, às vezes no dia você pegou o busão muito lotado, cara. Por isso, além de parabéns, espero que outros ouvintes tenham demonstrado ou demonstrem o quanto é bom essa conversa que temos uma vez por semana. Pô, cara, é demais, cara. Eu falo que é o melhor multiplayer que eu jogo atualmente é o Orion Cast, disparado, velho. Então, valeu pela sua cartinha. E vamos lá, que tem cartinha pra ler, cara. A gente tá com... O juros tá correndo aqui. É o último agora, hein? Vou ler aqui a carta do Berserker. Uhum. Disse, olá pessoal do Orion Games, lembro de mim, é o Berserker. Resolvi mandar esse e-mail só para dar os parabéns a vocês que completam 100 podcasts. Apesar de andar sumido, continuo acompanhando e admirando o trabalho de vocês. Não perco nenhum cast. Valeu por tudo, galera. E continuem falando do nosso passatempo favorito, que é jogar videogame. Antes que eu me esqueça, realmente o cast de Red Dead Redemption é o melhor de todos. Graças a ele, vocês comprei o game. É verdade que não joguei ainda, né? Ah, mas teve gente que comprou o jogo com aquele cast e decepcionou com o jogo. Acho que bastante gente. Bom, enfim. Mas já valeu a pena. Aí ele manda aqui: Lamo Luz, Come Mal, Cetista, João Neto, Adriano Sardi, Paulo, General Jota, Mr. Vamos e Rádio. Ele copiou isso aqui no post, né? Porque tá sendo a mesma ordem. Vocês são fodas. Valeu e abração. Cara, trilha sonora de funk, nós é foda. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas... Ele copiou do cast tanto que ele não botou nem o Pascoal nem o Ryu aqui. Então. Mas valeu pelas cartinhas, galera. Raid, temos recadinhos hoje? É, os recadinhos sempre, né? Sigam a gente aí no Twitter, curtam no Facebook e divulguem o Orioncast aí, já que vocês gostam tanto, né? Então ajudem. Mas eu fiquei muito contente. Todo mundo, né? Porque teve bastante gente até no Facebook postando também, o pessoal nos comentários. Teve gente que nunca mais comentava e fez questão de ir lá comentar. O Rick postou um negócio lá gigante aí. Postou uma declaração aí, ferrado. Eu curti, é nóis. Então, parece que não, mas assim, essas pequenas coisas dá mais ânimo, né, pra você. Com certeza. Tem dia que você tá de saco cheio de fazer e tal, mas... O Orioncast já quase acabou algumas vezes, né? Então... Mas falando em ânimo, né, andou muito jogo tirando nota baixa recentemente, isso dá uma inspiração. Mas beleza, galera, é isso. Valeu pelas cartinhas, obrigado por terem ouvido até o 100, né, espero que vocês tenham ouvidos para muitos mais casts ainda. E vamos para o assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, nós vamos falar sobre Metal Gear Solid, né? Nesse cast a gente vai cobrir o primeiro grande jogo lá do PlayStation, que na realidade não é o primeiro, né? O que é Metal Gear Solid? Metal Gear Solid, ele é o terceiro jogo da franquia Metal Gear. Então ele foi desenvolvido e publicado pela Konami, né? Que na época era muito famosa por coisinhas como o International Superstar Soccer do Super Nintendo, né? E o PES, que estava se formando no PlayStation, né? Ele é o sucessor de um jogo chamado Metal Gear 2 Solid Snake. Não Metal Gear Solid 2, veja, Metal Gear 2 Solid Snake. Ele é um jogo de espionagem, né, que induz o jogador a evitar o conflito direto com os inimigos, né? Então, ô Homem Mal, o que você acha desse negócio de evitar conflito com o inimigo? Eu acho que é uma boiolice, cara. A boiolice, você também. A bundanagem. A bundanagem. Comentaremos sobre isso, né? Você sabe que esse jogo praticamente inventou o estilo, né? Sim, então, sim, eu acho que não praticamente, eu acho que inventou mesmo. Então. E ele foi lançado em 1998 para PlayStation, né? Em 2000 ele também saiu para PC, e em 2004, lá no GameCube, ele recebeu um remake, que foi chamado de Metal Gear Twin Snakes, né? E vendeu aí a bagatela de 6 milhões de cópias aí, a primeira opção, né? E toda a franquia, né, vendeu 31 milhões de cópias. Ah, toda a franquia vendeu 31 milhões. Vendeu um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Eu acho que os caras ganharam um pouco de dinheiro. E ele foi desenvolvido pelo Hideo Kojima, né? O pessoal colocou aqui, né, a história... O pessoal gosta do Kojima, né? Então tem uma história aqui do Kojima pré-Konami. Olha só que interessante. O primeiro emprego na indústria de jogos foi na subdivisão de jogos de MSX. Que ele trampava já na Konami, né? Mas tinha uma subdivisão de jogos pra MSX mesmo. Quem teve MSX aqui, vocês... Porque o MSX aqui era Playboy, hein, cara? Cara, ninguém. Pô. MSX é, pouco cara. Saiu do Japão, né, cara? É, pô, cara, acho que daqui no Brasil só conheci um cara que teve MSX e nem nunca vi na casa dele. Por isso que tipo assim, o pessoal até fala, ah, quem jogou Metal Gear 1 e 2, sabe? Ninguém jogou, velho, que não veio pra cá. Ah, acho que nem tem o Metal Gear 2, o Metal Gear 1 veio pro NES, né? Uhum. Agora o 2, ele nem tem tradução pra cá, eu acho, cara. E eu joguei esse ano na coleção lá. Ah, sim, é verdade, ele foi lançado depois com o Metal Gear Solid 2, né? Não, lançou com 3, na verdade. Ah, sim. Aí depois, quando refizeram esse aí em HD, né, a coleção em HD, e botaram também lá. Ah, legal. É, show. E em 96, né, o Kojima apresentou os primeiros conceitos, né, em 86, tá? Caramba, cara, faz tempo, hein? Anos 80, Metal Gear é uma coisa dos anos 80, né? Quem gosta de anos 80, aí Metal Gear nasceu nos anos 80, né? Eu gosto de anos 80. Bom, o Kojima... Nossa, maior dica que dá pra ver no que é anos 80 é porque qualquer semelhança do Snake com lembra Rambo? Daquele filme antigão lá, Fuga de Los Angeles? Ah, sim, com o Snake. Ah, sim, também tinha então, o Snake lá, né? Filme Snake Plissken lá é totalmente... Bruce Credo, cara. Nem eu que não gosto muito de Metal Gear fico ofendido com a comparação, cara. Cara, o Cash Russell, ele era o meu ator preferido na infância, velho. É que vai matar o Cuervo Jones. Olô. Bruce Credo. E aí, em 86, o Kojima, ele apresentou os primeiros conceitos, né, do que viria a ser o primeiro jogo da franquia, o Metal Gear. Né? E o Metal Gear Solid, ele seria lançado em 94, né, pra 3DO, olha isso, não era, eu acho que o plano inicial, tipo assim, não era a ideia do cara lançar pra PlayStation, né? Então, na época, a série Metal Gear, ela já contava com os dois jogos que ele tinha feito, do MSX, que só quem é Playboy jogou, né? Porém, o game foi chamado de Metal Gear Solid, ao invés de Metal Gear 3, por uma escolha de marketing, né? O pessoal que manja vender as coisas, né? Preferiu chamar de Metal Gear Solid ao invés de chamar de Metal Gear 3. Tá, até então, porque o jogo não se popularizou muito aqui, né, cara? Se você lança um jogo pra cá... É a mesma coisa que aconteceu com Final Fantasy, né? Que era pra ter saído o 1 que saiu aqui, era o 4, na verdade. É. E se lançasse Metal Gear aqui como 3, o pessoal ia pensar, pô, mas e o 1 e o 2? Como assim? Como é que eu jogo esses jogos? E eles não se popularizaram muito na época. É, mas até foi bom ter mudado, que meio que separou mesmo o negócio. É verdade. É que nem fizeram com Metal Gear Acid. Aham, que saiu pro... Foi pra celular? PSP. Porra, nem lembro. PSP mesmo, né? PSP. E interessante que o nome Solid do jogo não é só por causa do Solid Snake, é porque o jogo foi 3D, nos outros dois eram jogos 2D. E aí o Kojima disse, em certa ocasião, que o Solid era porque agora os objetos eram sólidos, né? As caixas que eles escondiam atrás eram coisas sólidas. Então por uma dentro. Das... Por dentro, provavelmente não. Mas é uma das desculpas assim, pra esse nome Solid foi o fato do jogo ser 3D, assim, não só o nome do personagem. É, então, e o Kojima, ele quis ter certeza que o jogo seria o mais realístico possível pra época, né? E acho que a tecnologia não estava pronta. Eu acredito que provavelmente já naquela época ele reclamou das specs do 3DO. Não daria pra rodar. Então, pô, aí o negócio dele querer ser muito realista, cara. Quem assistiu o making of do Metal Gear Solid 4, ele fez treinamento militar pra fazer o primeiro jogo, o primeiro Metal Gear Solid, cara. É bizarro, assim, ele levou todos os nerdão da equipe de produção pro meio do mato, sacou? Pegou, botou. Acabou que não deu certo, porque tem cara que joga raio, né, no jogo, então. Mas, porra, ele botou M16 na Deus, sei lá, de alguma forma. Vamos entender como é que isso aí funciona, sabe? Vamos entender como é que essas armas que a gente tá fazendo funcionam. O bicho é doido, cara. É, tá certo. Ele tá certo. Ah, mas eu acho que é aquilo, cara. Ele acreditava muito no que ele queria fazer, né? E com esse trampo todo doido, né? O jogo, ele foi a público pela primeira vez na E3 de 97. E a primeira demo jogável foi lançada na Tokyo Game Show de 98. Né? Então, cara, eu só lembro dele saindo no PlayStation mesmo. Não lembro. E lembro um tempo depois, assim. Né? E, bom, é impossível falar de Metal Gear sem falar da história, né? É um jogo que tem influência de muitas coisas, né? De cenário político, científico, e que eu acho que, cara, eu acho um dos universos mais complexos assim que eu já vi montado num videogame, mas o João pode falar pra gente do background, o João e o Ryu, que eles são fãzões também. Sim, as influências do Metal Gear não são só na cultura, né, cara? O Kojima, ele antes de fazer videogame, ele queria ser diretor de cinema. Então, assim, ele sempre devorou muito, cara, da cultura pop, ele assim. Ele até diz que uma vez ele falou que não considera que os jogos são arte, porque os jogos dele são praticamente cinema, né? Jura? Não diga. É, mas o Metal Gear 4, você passa muito mais tempo assistindo do que jogando. É um filme puro. Sim, e assim, se a gente for levar as influências do mundo real, se a gente for voltar para a década de 90, a gente tinha o quê? O fim da União Soviética, né, no final da década de 80, ali, início de 90, e tava rolando muito aquela parada de desarmamento, sabe? Tirar essas porra dessas armas nucleares, esses negócios, tava rolando forte ali na década de 90. E se você for pegar o plot do Metal Gear Solid 1, é só sobre isso, sabe? Eles estavam com aquele... Tinha um plano de desarmamento dos Estados Unidos e a Rússia, que era o tal do START. Stop, não sei o que lá. De parar a proliferação de armas mesmo. E o plot de Metal Gear Solid, antes de começar toda a invasão da ilha lá e tal, a história se passa que no dia seguinte, se não houvesse aquela invasão, no dia seguinte o presidente dos Estados Unidos iria à Rússia para assinar o START 3, sabe? Que seria o último passo, assim, para parar a produção de arma atômica, a produção da porra toda. Só que a trama do jogo diz que existia um projeto secreto que nem o presidente sabia, que era a produção do Metal Gear, que era a produção de uma arma de destruição em massa, de uma bomba atômica indetectável, sabe? Então, tipo assim, os Estados Unidos estendiam uma mão pra Rússia, mas na outra ela tava com a faca, sabe? E o plot é todo sobre isso, assim, todo voltado pra como que as corporações, que como dentro do próprio governo há uma corrupção, há sempre uma busca por poder, há sempre uma busca por o ser mais forte do que o outro lado. O que eu acho bastante legal é a profundidade do enredo, assim, mesclando com fatos históricos, né, reais, que acontecem, que aconteceram, e porque se forem ver o que seria o tema do Metal Gear, guerra, seria algo até bastante... Genérico. Genérico, simples, né, superficial, o jogo podia ser um Rambo da vida, sair matando todo mundo lá e desviando das balas e... Enfim, e é muito... O enredo é muito profundo mesmo. Então, outro ponto, assim, também de que rolava muito na década de 90 era a clonagem, né, cara? Que é outro ponto que o Metal Gear Solid também aborda. Cara, mas eu achei isso até muito... Isso que eu ia falar, cara. Eu achei isso muito antecipado pra época, muito moderno. Porque finzinho dos anos 90 não se falava tanto, assim, de projeto Genoma... Foi mais no início do ano 2000, né? Por aí, 2001, 2002. Por aí que eu ia falar. Então, tipo, eu achei... Sei lá, o que eu... A profundidade do Metal Gear, eu fico, assim, abismado com o universo, ele tá envolvido no conflito político, né? O conflito geopolítico do mundo, assim, amarrado na história, das guerras que sucederam no mundo em várias partes, né? Eu acho que ele é muito bem amarrado, mas ao mesmo tempo, ele não é apenas tratado na guerra, ele é um jogo que vai a fundo nas tecnologias. Então você vê um cara no Metal Gear, você vê o Otacon, um personagem explicando detalhadamente como a tecnologia funciona, né? Tem um fundamento científico bem grande naquilo, né? Por exemplo, a gente joga BioShock, eles falam lá de como acontece lá, como é que é o nome da larvinha lá, do Adam, né? Mas eles não falam a fundo como que aquilo funciona. Você vê, se aquilo fosse explicado, por exemplo, no Metal Gear, cara, nossa, meus caras iriam tão a fundo. Era um filme de 2 horas pra explicar. É, um filme de 2 horas pra explicar, cara. Mas, tipo, é muito bem... Isso que eu fico espantado, assim. E eu gosto muito de tecnologia, né? E não é só isso. É tecnologia, tem filosofia, tem um pouco de alma. Eu não sei. A gente vai desenvolver isso ao longo. Mas ele é muito completo em tudo que ele apresenta na parte de... Da construção do universo, assim. Eu acho. Todo o design do game é todo muito trabalhado, né? Sim. A profundidade do cara, da característica do personagem, dos personagens em si, né? Todos são bastante carismáticos. Você se identifica com os vilões, com os mocinhos e tal, assim, é difícil ter um personagem mal explicado, né? Vai personagem que faz pouco. Pouca aparição, né? Personagem que faz pouca aparição, mesmo assim é bem detalhado. É, ou causa no mínimo um mistério, né? Quando o Deep Throat aparece no jogo. E a gente vai falar de jogabilidade, as coisas mais pra frente. Mas é um dos universos que mais me prende, assim, na história do videogame, assim. Que eu acho interessantíssimo. Que às vezes eu me pego viajando, assim, sobre o universo. É. Mesmo sem estar jogando, sem estar mais jogando o game. É que o Kojima, ele tem complexo, cara. Parece aquelas pessoas que tem medo de conversar em público, de ser desmentido. Aí ele, sei lá, estuda, tipo... Até ele vai falar, por exemplo, de uma arma lá, ele estuda toda a árvore genealógica do desenvolvimento daquilo, coisa que, tipo, não faz sentido. Imagina Fallout, que ia fazer sentido na história, explicar o que causou o holocausto nuclear. Eu acho que ele exagera, cara. Beleza, ele faz uma puta pesquisa e tal, mas eu acho que ele extrapola no conteúdo, na explicação das coisas. Depende, cara. Eu acho que ele é muito hardcore nessa parte. Então, pra quem gosta disso, realmente é sensacional, cara. Eu adoro. Agora, pra quem não gosta, pra quem quer algo mais superficial, e não tô falando que é ruim, algo mais superficial, não tão detalhado, aí realmente fica chato. Então, a questão não é super, a questão não é ser superficial. A questão é detalhamento demais. Nossa, mas eu acho maravilhoso, cara. Eu acho maravilhoso, eu viajo. Eu gosto também. Eu viajo. Eu tento imaginar, cara, se eu tivesse 10 franquias com o mesmo nível de detalhamento do Metal Gear, você não jogava mais nada. Ah, não, mas não tem como ter 10 franquias, assim. É como você faz, não tem como ter 10 Resident Evil, 10 Street Fighter. Eu acho... Não, tudo bem, mas as pessoas vão acabar escolhendo um. Entende? Um ou dois que vão ser referência. Né? Não tem como. É, e talvez quem não sei, uma maioria vai se identificar com aquilo e a outra vai ficar diluído em outras franquias, né? Mas acho exagero. É, eu como gosto muito de enredo, assim, pra mim é um jogo que caiu, pra mim tem que ter enredo até em jogo de luta, sabe? Então eu gosto bastante assim mesmo, então pra mim esses detalhes assim é... a gente se pega viajando, sabe? No jogo junto assim com a trama. Um enredo em jogo de luta pode até ser, mas eu não preciso saber que a luva do Ken foi feita com lã da ovelha dos Alpes suíços, um couro de búfalo de não sei do capeta lá. Isso pra mim é... feito especialmente para o que adiciona, cara. Quando você, por exemplo, você passa o Metal Gear 1 o tempo inteiro ouvindo, você não tem a ideia exata do que é o Metal Gear, pelo menos porque eu não tinha jogado Metal Gear nenhum nem dois, né? E aí eu vou jogar Metal Gear Solid. Então você fica aquele jogo inteiro, eles vão detalhando, você fica com uma ideia do que vai ser mais ou menos o Metal Gear, como ele é, entende? Aquilo vai trabalhando tanto a tua imaginação, aquela quantidade de detalhes, que, cara, vocês sentiram isso quando vocês estavam jogando? É, a primeira ideia que você tem é que é um tanque de guerra, né? É um tanque. É, então, cara, assim, eu tava imaginando que o cara fala que ele resgata quanto na primeira batalha contra o Ocelote lá, que daí aparece o um ninja e corta a mão dele lá, como é que é, o chefe da DARPA lá, né? Uhum. O chefe do Departamento de Defesa americano, né? E ele fala, não, é um tanque de guerra e tal, mas daí ele fala, é bípede, pode carregar arma nuclear. Cara, eu lembro dessa frase até agora, cara. Pode lançar uma ogiva de qualquer lugar. É exatamente o que eu ia falar, cara. Tipo, eu tava lembrando justamente dele, de uma das primeiras coisas de informação de Ted, que ele era bípede. Então, pô, eu tava imaginando já exatamente aquele igual aquele robô lá, o inimigo do Robocop lá, eu esqueci o nome dele. O Ed é. O Ed 209, acho que é uma coisa assim. Então. Mas, velho, não sei, mesmo assim, cara, você não fica com a ideia. Até porque a tecnologia gráfica da época não era tão, né, grande. É assim, a PlayStation tinha gráficos legais, assim, mas a gente vai falar mais disso pra frente. A gente tinha que imaginar uns negócios aqui meio toscão, sabe? É, então. Mas falando da trama, né? Agora que a gente já entrou, né? Quando a gente falou da trama e da jogabilidade, que foi também uma outra coisa inovadora, não era só isso, né? A jogabilidade era inovadora pra época. Quando vocês... Não sei, o grande momento, assim... Tinha aquela cena na abertura e uma coisa que eu acho Metal Gear show de bola, né, até hoje, que tudo é em real time, não é CG gravada, ele faz questão de ser uma chatice dele, mas não sei, cara, acho que dá uma diferença brutal pra quem tá muito imerso no universo. Mas aquela cena da abertura, né, de chegar em Shadow Moses, pra mim o jogo começa quando você entra no elevador. Quando você tem aquela cena inicial e você entra no elevador, aí aquela câmera desce e aparece Metal Gear Solid, né? Como se estivesse rolando um filme mesmo, sabe? É. Aquele filme que começa a primeira cena e depois aparece o nome do filme. Você vê algumas coisas acontecendo. Eu achei aquilo de uma genialidade. Eu parava vendo. Eu joguei aquilo ali várias vezes, aquele começo. Só pra ver aquilo ali, cara. Cara, aquele comecinho ali é pra te acostumar, né? Com um pouco dos controles, então, cara? Depois aqui o jogo ainda começa, né? É, ainda bem que eles fizeram isso, cara, porque, tipo, eu jogava jogo que você tinha que sair matando todo mundo, sabe? GoldenEye, esses negócios. Você chega lá no Metal Gear, você não tem uma arma no início. Pô, que parada é essa? Tá ligado? Não, e outra, eles falam, tô falando, e tem esse trabalho imaginativo, eles falam de um monte de coisa, de inimigo soldado que sofre terapia genética, né? E tem os sentidos mais aguçados, o radarzinho ali. É muita coisa pra você aprender, muita coisa que você nunca tinha visto até aquele momento, cara, no videogame. Esse, pra mim, assim... Antes, um pouquinho antes dessa parte que você queria, o Snake sobe no elevador e tal, tem uma ceninha, né, uma cena lá dele chegando na base. Vamos explicar um pouquinho de como aconteceu, né, até ele chegar nessa base. O que rolou foi que tinha uma base militar chamada Shadow Moses, que ficava numa ilha no Alasca, e terroristas, né, de um grupo conhecido como Foxhound, chegaram nessa ilha e tomaram ela, sabe? Tava tendo nesse dia que eles tomaram a ilha, tava tendo um experimento com esse Metal Gear. E os terroristas tomaram e conseguiram. O Liquid Snake, né, que tava liderando, conseguiu convencer quase todos os guardas que estavam ali, que eram os Genome Soldiers, né? Quase todos os guardas, ele começou na lab ali a tomar partido da causa dele. E os que ele não conseguiu convencer, o Psycho Mantis, né, que era o cara psíquico lá, fez lavagem cerebral nos caras. E ficaram convencidos, né? Já pega o gancho, já pega o gancho aí e fala, porque tem o Liquid Snake, o Solid Snake, o meio mole Snake, o Gelatina Snake. Mas isso não é revelado no início, né? Só uma coisa, é o Foxhound, é mesmo. Eu não lembro do grupo de terrorista Foxhound. Não, a Foxhound É o espiões, é o Snake. A Foxhound é a força de elite de espionagem, né? Daí aqueles Psycho Mantis, Ocelotes, são ex-membros, né? Da Foxhound. Foxhound, tipo, o Snake é a dela, não é? Alguma coisa isso. Foi um dos fundadores da Foxhound. Ele e o Campbell foram os fundadores da Foxhound. É. Mas, assim, então essa base foi tomada por esses caras, pelo Liquid e tal. E... Então você tem que... os terroristas, quando tomaram, né, o Liquid e a galera, eles fizeram uma demanda, pediram ao governo americano que dessem a ele o corpo do Big Boss, que o Big Boss é o cara que foi o chefão no Metal Gear Solid 1, no Metal Gear 1 e no Metal Gear 2. Ele Na era verdade, o... no Metal Gear 1 você jogava com o Big Boss. Ah, é? Ah, então falei merda aí. Mas ele foi o chefe do Metal Gear 2, pelo menos, e você descobre no Metal Gear 2 que ele é o pai do Solid Snake. E, mas genético, né? E ele foi morto. Não, mas na época o Snake pensava que ele era o pai mesmo. Ah, sim. Ele não sabia que. Enfim, que a gente vai contar mais pra frente. Mas então é dito que ele é o pai do Solid Snake. E ele foi morto pelo próprio Solid Snake. Então o filho matou o pai e o governo tava com o corpo do Snake fazendo experimentos genéticos pra criar super soldados, que foi quando criou esse grupo Genoma, essa galera aí. Terribles. Isso aí. E então eles fizeram essa, pediram, exigiram do governo que desse o corpo do Big Boss, ou se eles não fizessem isso dentro de 24 horas, atentem que 24 horas era o tempo exato que no dia seguinte ia começar o tal do START 3, que seria o acordo entre o governo americano e o governo da Rússia para parar a proliferação nuclear. E não era conhecido esse projeto Metal Gear, e todo mundo pensava que não estava mais sendo produzido bombas atômicas. Então, se a demanda não fosse aceita, se o governo não entregasse lá o que eles estavam pedindo, eles iam revelar para o mundo inteiro que aqui, ó, os Estados Unidos está com um projeto secreto, criando soldados genéticos, geneticamente modificados, e eles têm um projeto de bomba atômica indetectável. Como assim, vocês vão assinar tratado agora? E aí, o tratado ia por água abaixo e o governo ia, com certeza, dar um impeachment lá. Ia ter guerra. E a ordem do mundo, o bicho ia pegar. Exatamente. Aí o Roy Campbell chama o Snake, né, seu antigo companheiro, pra resolver a porra toda, pra invadir lá, um homem só invadindo uma base nuclear, uma base militar cheia de gente. Coronel, this is a one-man mission. Exatamente, ele começa a trama. Detalhe, um ex-membro da Foxhound, né? Ele tava refugiado justamente no Alasca, né? Assim, sobre a cena introdutória, né? Que é o Snake chegando na base por baixo d'água e tal. E quando ele vai chegando, ele recebe o briefing da missão, né? Que o Campbell fala no ponto eletrônico dele lá. Não é bem um ponto eletrônico, mas enfim. Sanduíche. Fala pra ele nesse ponto que ele precisa dar todo o brief da missão. Fala quem tá lá dentro, então ele fala o nome do Revolver Ocelot, do Liquid Snake, do Decoy Octopus, da Sniper Wolf, do Ah, de quem faltou? Do Psycho Mantis. Fala sobre os Genome Soldiers. Fala sobre o Metal Gear. Fala sobre... Cara, fala sobre tudo, assim. E pro jogador, que no meu caso era um jogador que não teve nenhum contato anterior com a série Metal Gear, e nos três primeiros minutos de jogo, você recebe, umas duas semanas assim, eu fui rever essa introdução no YouTube, e eu contei que são 13 termos, assim, totalmente desconhecidos, 3 jargões de uma série totalmente desconhecida a quem acabou de chegar. E, assim, sei lá, sabe, na escola de narrativa, assim, na primeira aula, você aprende que quando você joga tanto termo na cara de quem acabou de chegar, ele vai começar a filtrar, sabe, ele não vai começar a pensar em nada. Então, essa cena introdutória, pra mim, ela foi mal pensada, sabe, porque pro cara que acabou de chegar, não vai fazer sentido o que é Metal Gear, porque ele não sabe, não vai fazer sentido aquele tanto de nome, porque ele não sabe o que quer dizer. Então, não dá nem pra você criar um interesse pra, nossa, eu tô curioso, o que será que é isso? Não, você não vai ficar curioso, porque você não consegue nem gravar aqueles nomes, sabe? Uhum. Então foi só um ponto, assim, que eu pensei, porra, o Kojima é gênio, mas ele não é perfeito, sabe? Eu lembro da primeira cena, uhum. Quando eu peguei o jogo, né, tava aquele bafafá, bom jogo e tal, peguei o jogo e comecei a jogar, e logo que eu subi o elevador, eu saí passando fogo, saí surrando os caras lá. É, velho. E achei a Socona no primeiro caminhãozinho lá, né, e tiro, e os caras levantavam, e daí disparava aquele alarme, vinham correndo e morri. Eu sei que eu encostei o jogo um tempo lá e voltei pro Resident Evil 2, que eu tava jogando na época. Jogar. E só depois eu fui ver, depois que eu comecei a entender, pô, mas deve ter um jeito diferente, né? Daí comecei a ver que o negócio era mais se esconder do que... Você percebeu que ele era bundão, né? E se enquadrou no termo. Então, imagina isso na década de 80. Aquele começo ali, ele, não sei, eu não sofri esse efeito assim de achar que foi muita informação. Realmente eu não consegui absorver. Mas o que aquilo me deu foi um grau de imersão muito grande. Eu senti um ambiente extremamente hostil quando eu pisei na base. Tipo assim, eu vi um monte de coisa que podia me atacar. Eu não era nada, eu tinha que evitar. Entende? O combate. Então, tipo, me deu um grau de imersão muito grande, uma curiosidade de descobrir tudo aquilo, né? Mas ao mesmo tempo um cagaço, assim, tipo assim, eu não sou nada, cara. Eu sou um cara contra, sabe? Aí você chega lá, tem que desviar de 2 soldadinhos pra conseguir entrar. Desce mais um. Desce mais um. E às vezes você volta, você tá indo, você toma um susto, volta, né? Uhum. Aí você vai, pega o elevador, chega lá em cima e já vê um cara saindo do helicóptero, cara. Você lá na neve, cara. Então, tipo, cara, me deu uma curiosidade absurdamente grande e uma hostilidade enorme de estar pisando naquele lugar. Eu senti muito isso. Foi um nível de, digamos assim, eu digo que é um nível de imersão que eu não tinha sentido, acho que desde o Super Metroid do Super NES. Cara, uma imersão muito grande me proporcionou aquilo ali. Eu sei que podem ter aí as falhas técnicas do Kojima na questão de roteiro, mas sei lá, cara, pra mim funcionou escandalosamente bem aquilo. No início eu não queria saber de me esconder e tal, que eu não tinha esse negócio de jogo de se esconder. Foi o primeiro, né, que eu joguei. E, pô, eu queria sair dando porrada em todo mundo, aí morria, fico com raiva, parei de jogar. Aí depois que eu fui perceber como é que funcionava o negócio do jogo, que eu voltei a jogar, né, que eu... Aí me interessou mesmo. Mas nisso eu achei um jogo chato. Essa cena, assim, ela, de um ponto de vista narrativo, ela é compreensível, porque o Snake, ele é um infiltrador, né? Ele é um espião treinado, sabe? Ele é um espião veterano, ele já sabe tudo ali que o Roy Campbell tá falando pra ele. Então, assim, se você for ver de um ponto de vista narrativo, ela é coerente. Só que ela se torna incoerente quando você percebe mais pra frente... Que, não, pro jogador ela é incompreensível, mas sim pro próprio Snake ela se torna incoerente quando, sei lá, 2 horas depois você tá jogando e o Donald Anderson fala pro Snake: ah, então, Snake, aqui na base tem o Metal Gear. Aí Snake: Metal Gear? É o Metal Gear. Porra, você já não sabia nos 3 primeiros minutos, cara? Cara. Mas, enfim, você não enfrentou o diabo do Metal Gear nos outros 2 jogos antes, porra? Num jogo antes, né, no caso. Na verdade, não. Quem enfrentou... Mas, cara, talvez eles não repitam tudo porque eles sabem que é informação demais, apesar de essa ser a mais óbvia. Mas então mantém a coerência, filha da puta. Então não, no começo, cara, não fluda, né, velho? Ó, não sei o que tô falando, hein? Porque era o primeiro jogo mal, da tá série. Aqui, ó. É o primeiro jogo, cara, digamos assim, grande jogo da série, né? Tipo, ninguém tinha visto aquela porra até aquele momento, velho. Um bagulho muito... Você tinha que aprender a jogar... que era uma coisa completamente nova, você tinha que lidar com um monte de informação que nenhum jogo dava tão rápido assim pra você, por causa da cinemática dele. E falando da jogabilidade em si, não sei, eu me, depois que eu peguei a manha, eu me divertia horrores, assim, brincando literalmente de brincar e esconder. Brincar, tipo, esconde-esconde, né? Eu falei, cara, esse é o esconde-esconde mais moderno que eu já vi. Né? Fazendo assim, sem contar aquele pã, que quando os carinhas pegam aquele barulhinho, aquele ponto de exclamação que é quando eles percebem você, eu acho sensacional aquilo, cara. Quando eu descobri que dava pra você chegar na parede, bater e depois ir pro outro lado, que eles ouviam barulho quando você passava em cima d'água, sabe? Em cima seguiam de boa, as pegadas. Sabe? É, seguiam pegada. Eu olhei e falei, cara, que coisa do outro mundo, que aí do outro. Tudo bem, a gente sabe que é tudo pré-programado, mas pra época eram coisas que me impressionavam muito, né? E outra coisa que me ajudou também muito na época é a questão dos diálogos em codec. Que não era só cena, né? Meu inglês não era muito bom na época, né? Eu compreendia bastante coisa. Mas o fato de ter diálogo em codec, cara, facilitava horrores aquilo. E eu digo que eu aprendi inglês demais, cara, jogando Metal Gear. Absurdamente. Eu também, viu? Jogava. A primeira vez que eu joguei Metal Gear, não tinha o Play 1 em casa ainda. Eu tava jogando com um camarada aqui da rua, né? E a gente tava. Era a gente dividindo o controle e tipo um com o controle na mão e o outro com um dicionarinho Webster na mão, cara, na outra. Cara, foi muito bom, cara. E também eu demorei pra descobrir como é que salvava, que era no codec, sabe? Você tá acostumado a pausar o jogo e salvar e. Eu anotava as frequências num papel. Anotava. Ligava pra telefonista, né? Pra Meiling. Meiling, então salvar. Demorei pra perceber que era pra ligar pra ela. Eu fui ligando, aí uma hora, pô, tem que dar pra salvar esse jogo. Eu fui ligando pra todo mundo, até que eu liguei pra Meiling e ela tava lá precisando de salvar. Aí. É que por mais que você seja um espião solitário ali na ilha, você tem uma equipe toda por trás, né, te dando suporte. E o codec, cara, ele é muito interessante, assim, porque ele, em diversas partes do jogo, ele substitui a hotline, né, cara? Você liga pro próprio pessoal do codec, eles te falam que... Pois exatamente, cara, você tem liga pro pessoal isso. do codec, eles falam, não, você vai por ali, que aí você vai conseguir. Pô, mas eu não tô conseguindo. Ele, não, vai ali naquela porta, X, você vai conseguir. Muito legal, cara. Que nem no combate, né, com a Sniper Wolf, né, que ela é... Você tem que voltar e pegar a Sniper. Quando você chega lá, você não sabe que tem que pegar a Sniper, isso, né? Daí você entra no codec, o Roy Campbell lá te fala, ó, você tem que achar uma Sniper, né? Aí você volta, tudo em nada aqui da Sniper, né? O esquema de andar nas caixinhas de ventilação também, achava aquilo escandalosamente imersivo. E sentia literalmente, era claustrofóbico aquilo. Até isso que eu não sofro de claustrofobia. Mas era bom pra tirar na canela, né, dos caras que Nossa, show de bola, cara. Ainda falando no codec, a versão que eu tenho pra PC, que eu tenho até hoje ainda, se alguém quiser ver, eu tenho a versão integral, não sei se vocês já viram. Ah, sim. VR Missions? Então, que vinha os VR Missions e vinha um monte de lixo a mais, e nela, se não me engano, ela tem duas ou três frequências a mais de codec. Inclusive tem uma que só toca música. Música que toca, cara? Fiquei curioso agora. Não, toca a música do jogo mesmo. Ah, maneiro. Toca uns temas do jogo. Que por sinal é boa pra caralho. E substituíram, né? Nos novos jogos atuais tem o Snake tem MP3 e tal, pra ficar escutando musiquinha durante a missão. Pod de 30 GB agora, cara. Snake usa pod, cara. Foda. Então, ou Old Snake, né? Mas disso a gente fala em outro episódio. A gente fala nos outros casts. Em outros casts, né? E a movimentação do personagem, né, também era você podia abaixar, ficar sentado, bater nas paredes, né, os menus também eu achava muito prático aquilo, usava muito de deixar um Rachel equipado, que é um menu que para e ao mesmo tempo é rápido de você selecionar, né, você segurava o botão, dava um toquinho para um lado e para o outro, deixava o item que você quer e voltava, embora eu demorei um pouquinho para masterizar, eu fiz várias merdas de colocar item que eu não queria, né. Então, ainda mais no desespero, assim, né? Você queria caixa e colocava outra coisa. Esse menu aí eu achava meio a meu day, que no Play 1 ele fazia completamente sentido. Uhum. Agora, quando eu fui jogar no PC, putz, você tinha que como no PC, como sei lá, acho que eu já tava, ou já tava acostumado com o jogo, ou você tem acesso mais rápido às coisas, qualquer coisa que para a ação pra você escolher, cara, mas tipo, sei lá, te dá te quebra o clima de um jeito. Aí, putz, no PC não ficou bom, não, cara. No Play 1 até ia, você usava lá o L1, R1 e tal. Nossa, eu achava perfeito. Eu até queria parar a ação em alguns momentos pra você falar, ih, vai acontecer um negócio. Ih, o cara tá vindo. Aí você. E agora? Ah, respirada. Aí você, você segurava o botão e. E agora? Acontecia muito com outro jogo que era assim também, que parava, era Resident Evil, né? Você metia o dedo pra chamar o menu e você ficava, ai, caramba. Esse mal aí eu não sofri, não. O que eu vou fazer, cara? Então. Não sei, pra mim era até útil a parada, mas no Metal Gear era bem mais fluido do que no Resident. Mas esses eram os mecanismos aí do jogo até o momento inéditos, nunca tinha visto da jogabilidade assim do 1 mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais ruim era pra você correr e atirar ao mesmo tempo, né? Isso era você tinha difícil. Que segurar o quadrado e o X, acho que era no PlayStation 1, e às vezes se você não fizesse certinho os dois, daí o X você abaixava, né? Nunca precisei fazer isso, cara. No desafio do Ocelot você precisa. Você precisa. Apesar que eu cheguei a passar o desafio do Ocelot sem usar esse tipo de coisa, cara. Eu atirava só olhando de cima mesmo. Eu também. Senão, na realidade, o que eu usei muito a voltar é no desafio final, né? Tinha que trabalhar muito a câmera no desafio final. Não é? Cara, no Ocelot eu segurava o botão, ele mirava automático. Quando ele tava fora ele tava exposto, eu dava o tiro. Eu nunca precisei correr e atirar, não. Nem sabia que tava fazendo isso. Não, é que quando ele começa a fazer reload, ele continua correndo. Eu corri atrás dele e ia atirando na hora que ele tava fazendo reload. Ele parava só pra na hora de carregar novamente, né? Daí tinha uma brecha ali, mas senão era o tempo inteiro correndo e atirando. Então, exato. E volta e meia, daí se não apertar os dois botões juntos, ele se abaixava. Daí você levava a bala, né? Sem contar também o CQC, né? Então, tipo, você podia se esconder, podia atirar e podia dar porrada. Meu, você fazia coisa pra caramba no jogo. Nossa, podia o CQC era engraçado. Você podia nocautear os caras, aí o cara ficava com a estrelinha lá. Eu achava muito engraçado aquilo, cara. Até um momento, até aí o CQC era isso e tal. E era maneirinho. Ele dava um chutão assim. Ele só fazia assim. Não, mas, cara, era terrível, cara. Às vezes eu queria enforcar o cara, eu dava um balão nele, ele já levantava o cara. Porque quando você tá correndo, tá ligado? Aí você acabava dando um balão. Você tem que chegar bem perto devagarzinho pra poder enforcar ele. Mas eu usei bastante o negócio de enforcar e tal. Ah, de enforcar é útil quando você consegue, mas quando dá balão você se fudeu. Ainda mais que o inimigo sumia, né? Engraçado que ele não enforcava o inimigo, ele encoxava, né? Você encoxava assim no cara, né? Dando uns tranquinhos no cara, tá ligado? Daí veio a fama de Solid Snake, né, cara? Não foi à toa. Não foi à toa, E partindo pra parte da... Partindo pra parte, bom, indo pra parte da história, né? Que a gente falou aí já bastante da jogabilidade, esse tipo de coisa. A gente vai falar da primeira missão, né? Que a primeira missão é encontrar o Donald Anderson, né? Que é o DARPA Chief, né? A missão que você recebe praticamente na tela de boot do jogo, né? E o Rio lembra bem dessa missão, Rio? Como é que rola? A primeira parte, na verdade, é o primeiro você encontra a Meryl, né? Que daí ela diz onde que o DARPA tá preso, né? Não, você encontra o DARPA preso Você tá ali na tela do hangar, você dá a volta nos caras na escada, entra ali no primeiro duto de ventilação. No duto de ventilação você vê a Meryl presa, não sabe quem é. Ele até fala, a girl. Ela tava fazendo flexão lá. Então, aí você vai pra próxima ventilação, aí tá o cara o chefe da DARPA. Aí você... Desce lá e mais meia hora de história. Aí você começa. Eu acho isso muito super cine, cara. Eu tô confundindo com o cara lá do desafio do Ocelot. Aí quando ele desce é o. Tá o Decoy Octopus disfarçado, né? Tá com síndrome de Snake. Resumindo, né, essa missão, então a gente tem que encontrar o DARPA Chief, o Donald Anderson, né? Aí você tem a introdução às novas mecânicas, que você passa lá pela caixa claustrofóbica, né? Pelo ar-condicionado da parada, né? Então o Snake, ele descobre que o Donald Anderson, ele foi realocado e que tem outro intruso além dele, né? Ou seja, muda de lugar o cara, né? Fala, putz, já tô procurando, agora ainda já muda de endereço, filho da mãe, né? E aí ele descobre, né, que os terroristas têm sim a capacidade de lançar um míssil nuclear lá direto direto em Washington, né? Através de um negócio que chama Metal Gear. Metal Gear. O Snake, ele também descobre que para lançar a bomba nuclear vai ser necessário um código que só o DARPA Chief tem, né? E que o outro só o presidente da Armstack sabia. Então, a única forma que tem de desativar o Metal Gear é impedir o lançamento das bombas, e impedir, né, que as bombas sejam disparadas, seria utilizar esses códigos, né? Então, quando o Snake encontra com o DARPA Chief, ele tem a conversa de meia hora, né, com o Homem Mal fala, né? É. E aí ele tem um ataque cardíaco e morre, meu. Cai duro, você não entende nada, você fica, cara, né? Na verdade você vai travar um pouquinho mais pra frente, você fala, meu, todo mundo que fala comigo morre, cara. O que tá acontecendo, assim, morre, o que tá acontecendo, né? Todo ataque cardíaco, hein? É, então, é estranho, né, cara? E aí você tem o encontro com a Meryl, né? E logo... Uhum. Cara, eu acho, tipo assim, quando você sai da cela ali, que você tem aquele primeiro tiroteio, cara, eu achei aquele ali o primeiro momento mais tenso do game, assim. Eu morri ali algumas vezes. E tipo, naquele momento o Snake é burro, não sabe que é uma mulher, não sabe que é voz de mulher. Mas aí você vai lá dando um tiro junto dela, vem vendo o soldadinho, aí no final ela foge, ele olha pra bunda dela. Tem uma curiosidade, porque ali a Meryl, ela desarma, né, um guarda e rouba as roupas dele, né? Uhum. E na versão japonesa, o guardinha aparece de cueca, né? E na americana ele é censurado, né? No integral também. Na versão integral ele tá com a cueca de coraçãozinho, cara. Cara, e é outra coisa que é bem característico de Metal Gear, né? Sempre tem essas piadinhas. Essas coisinhas assim, os caras criam uma baita atmosfera, mas colocam essas coisas no meio. Uma das coisas que eu acho mais engraçada é quando você tem que reconhecer ela. Ela tá com roupa de soldado que você reconhece pelo rebolado. É. Cara, eu acho isso muito bem sacado. Você tá lá escondido, aí passou um com rebolado diferente, e você vai lá, tá essa cara. Eu acho aquilo genial, cara. E daí genial. Você segue, né? Se você Muita for marotagem. Rápido pra seguir até o banheiro. Trocando de roupa. Uhum. É, pega ela com as calças na mão também. Te peguei, né? Cara, muito, muito louco. Então, a gente descobre que o Don Henderson tem um código e que, aparentemente, o Psycho Mantis conseguiu descobrir esse código do Don Henderson, né? O cara que tem os poderes psíquicos lá e tal. Vem, conseguiu tirar esse código dele. E então ele diz que o outro cara que tem o código, que é o Benneth Baker, que é o presidente da Armstack. Só pra explicar, né? Esses dois presidentes, o da DARPA e da Armstack, eles estavam lá no complexo de Shadow Moses pra supervisionar o experimento com Metal Gear, né? No momento que a revolução aconteceu e que tomaram a instalação. Aí, enfim, ele diz a localização de onde ele acredita que está o Benneth Baker e você vai atrás. Inclusive, eu demorei muito tempo, cara, pra achar ele, porque tem uma parte que você tem que explodir uma parede. Eu não tinha sacado. Essa parte é bem difícil. Você tem que olhar a parede e ver que ela foi selada. É o C4, né? Uhum. Caralho, eu demorei muito pra perceber, cara. Sacar a parede pra mim foi mais difícil do que achar também. O C4. C4 tipo, se você tem pouco C4, se você não achar a parede certa, você acaba e não tem mais como passar. Eles têm que voltar o save, eles têm que voltar o mailing de novo. Tanto que nessa da parede, na época o inglês não era tão bom, né? Eu não tinha sacado que a parede parecia diferente. Aí eu saía batendo de uma em uma, cara. Aí pior que você bate, tem uns dois guardas ali, você toca, cutuca em uma, aí já vem os caras, aí você já corre. Aí você, caramba, e qual a parede que eu parei, mano? Nessa aqui. Aí vai e bate de novo, cara. Porra, aí uma sacada bacana dessa parte é que eu tinha pego... É que você vai encontrando itens no meio do caminho, né? Tem vários itens que você vai encontrando, além de armas. E um deles é a visão raio-x. A visão infravermelha. Térmica. É, a termal lá. Que ela, entre outras coisas, ela faz você poder ver lasers, né? Quando tem armadilhas com lasers, você consegue ver elas. E nenhuma das partes que tem C4 nessa área aí, tem uma que é um C4 que é protegido por laser. E eu tinha achado esse óculos aí pra visão termal, só que eu morri e voltou antes de eu ter achado, e eu esqueci, sacou? Eu passei direto. Então eu zerei o Metal Gear Solid 1 sem visão térmica. Ah, cara, mas eu achava... Cara, isso é foda, hein? Eu usava o cigarrinho, velho. Então, aí que tá. Cigarrinho aí nessa parte era o canal. Aí o Snake já vem com um cigarro de fábrica, né? Quando você começa o jogo. O Thermal Google é, eu acho, essencial pra enfrentar o Vulcan Raven, né? Pô, sim, eu também... Pro Vulcan Raven eu também enfrentava o Psycho Mantis usando ele. Também. Ah, não, a pilha do... O bagulho vinha com meia pilha, mano. Você ligava ele rapidinho, acabava. Eu preferia um cigarro mesmo, cara. Mas esse é no 3, ó, que tinha bateria. Esse só no 3 que tinha bateria, não, cara. Não, pô, era infinito. Não era infinito? Era infinito, entendeu, cara? Certeza? Certeza. Opa, absoluta. Ué. Então eu não usei de besta, porque eu usei muito mais o cigarro, que eu via só a linha que tava na minha frente. Fala sério, você queria usar o cigarro, você achava muito mais carismático. Pode crer, né? É mais cool, né, velho? Hollywood. É muito mais cool, cara. É muito mais Solid Snake, cara. O nível de fodeza é mais alto pra quem usa cigarro. Pô, o C4 é uma marca até registrada da série. Tu lembra, bem mal, quando a gente fez aquele review do Peace Walker? Era só maluco reclamando que não achava o C4. No C4 tem que mandar fazer lá, né? Ih. É. Eles têm que desenvolver lá. Uhum. Ainda não tava muito. Como eu tava dizendo, eu esqueci de pegar de novo a visão térmica. Aí eu cheguei nessa parte que tinha os lasers e tal, eu morri da primeira vez, puta merda. Aí eu, como é que eu descobri essa merda agora? Eu tô sem o óculos e tal. Aí eu fui e vi que imediatamente, a sala é pequena assim, mas imediatamente na frente dela tem uma placa lá de proibido fumar. Aí eu, filha da puta, eu fui, coloquei o cigarro e eu vi que dava pra ver o laser com a fumaça do cigarro. Cara, tem coisas que só Metal Gear faz pra você, cara. Isso que eu falo do humor, entende? Tem umas coisas que o cara coloca naquele ambiente todo sério e aí dá uma mini trolladinha dessa. É sensacional. Porra, genial, velho. Mas é, aí a gente passa pra essa parte aí e acha o Kenneth Baker, ele tá preso a uma armadilha que se o Snake encostasse ali, ele... É uma cilada, Bino. Tava todo mundo, exatamente. Era uma armadilha com umas cordas de nylon, sei lá, aquela porra. Aí se puxasse alguma coisa, explodia. Aí que é ali que você confronta pela primeira vez o revólver Ocelot, né? Se não me engano, ele tá preso no meio, né? A gente vai correndo em volta. Aí se for no meio, pode tudo. Quatro em volta. É, pode crer. Você encontra ele e tem outro personagem também, né? Que aí aumenta mais o mistério quando ele aparece, que é o ninja. Não, mas o ninja é só no final da luta, né? Depois de então. Tem a introdução do revólver, você começa e o ninja, digamos assim, meio que quebra o teu galho, né? É. Também. Parece que pode salvar. É, ele some manda do nada. Manda o Ocelot pra fila do deficiente, né? Pô, o Ocelot, eu acho assim, depois que eu joguei o Metal Gear Solid 3, ele acabou sendo meu personagem favorito, só que eu já gostava ele no 1, porque ele tinha aquele... Ele era um russo que tinha aquele estilão de cowboy, tá ligado? Eu gostava daquilo. Ele também é um dos personagens mais memoráveis pra mim do Metal Gear Solid 1. Acho que só perde pro Otacon mesmo, que é o que cara, eu mais... Cara, ele vilão. Dá tiro. Otacon é o mais bicha que tem, cara. É, cara. Tá louco, velho. Tá louco, e tipo, velho. Ele dá tiro. E o Ocelot dava tiro, cara. O maneiro da luta é que ele dava tiro e ficava ricocheteando, né? E a bala não fazia isso, só dele. É, o Otacon é o super nerd, cara. Nerd, cara. Eu acho ele muito foda, cara. É o nerd dos nerds, assim. Apresentação total. E, bom, aí o ninja misterioso aparece, né? É, quebra o teu galho, né? Como homem maldito, manda o Ocelot pra fila do deficiente. E aí você vai trocar ideia com o Kenneth Baker, né? Que morre de... Só aproveitando o gancho, o ninja tinha nariz de palhaço, hein? Ele tinha nariz de palhaço, quem lembra? Tinha uma luz no meio da cara. Na hora que eu vi, falei, nossa, foi um ninja palhaço, velho. Que bagulho Ele ficava balançando a cabeça, fazendo aquele vulto assim. Cara, mas eu lembro daquele momento do Twin Snakes, né? Que tem um refinamento melhor na história. Uhum. Que daí ele entra numa cutscene ali, tem o Snake e o ninja lutam um pouco, né? E é uma viagem daí, porque o ninja corta um pilar lá e dá um chute, cara. É porque as katanas são as armas mais fortes no universo Metal Gear, né? Eles cortam tudo. Joga aquele pilar assim como se fosse uma bola, estivesse chutando uma bola. Mas isso vai no Twin Snakes, né? E tem um acabamento melhor na história, né? E terminando a luta com o Ocelot, né, o ninja quebra o teu galho lá e você conversa com o Baker e, por acaso, né, ele morre de ataque cardíaco, né? E tem outra coisa engraçada, né, João, que acontece, aparece. Vou até puxar uma coisa antes dessa, que o Kenneth Baker, ele te passa o telefone, né, o número de codec da Meryl. E se você jogou no PS1, ele fala assim, o número de contato da Meryl eu não me lembro, mas eu escrevi atrás da caixa do CD. Não é só na integral também. É, na íntegra também. Aí, ou seja, quem tinha a versão pirata... Exatamente. O engraçado que quando eu joguei no Play 1 a primeira vez, tava jogando na casa de um camarada aqui, ele tinha o jogo pirata, Só que assim, graças à sorte dele, eu acho que o pirateiro jogou. Bem. É, então acho que o pirateiro jogou. E tinha atrás o bem mal xerocado, mas tinha lá tudo que, tipo, quando a gente tava jogando, como era pirata, a gente nem pensou nisso. Aí uma hora, tipo, falou, o que ele tá falando da caixa do CD? Aí eu peguei e olhei, cara. Eu falei, pô, tá aqui. Nossa, eu achei genial, cara. Achei genial. Primeira vez que eu vi um jogo fazer ligação com alguma coisa fora. Eu sei que antes tinha lá o Adventure do Atari lá, mas foi o primeiro contato que eu tive com um jogo que fazia contato com alguma coisa fora, que era parte do jogo, mas... Né? E ele não para aí, né? A gente vai chegar a falar um pouquinho mais pra frente de outros momentos que ele faz isso. Mas assim, de outra parte bacana também, que eu acho que é até uma das marcas registradas, por bem ou por mal, né, da série Metal Gear, que é que ele encontra a caixa, cara. A tal falada caixa de papelão. Que o homem mal tanto gosta. Adoro a caixinha. Cara, a caixa nunca deu certo pra mim, cara. Ah, a caixa foi muito útil pra mim. Não, a caixa eu achava ela bem útil, bem mais lá na frente, quando você já tava, tipo, nos armazéns lá. É, cara, nos armazéns cheios de caixa. Se você encostasse perto de outra caixa, os caras até notavam, mas deixavam quieto. Mas o diabo que, tipo, você entrava na caixa, os caras sempre notavam o diabo da caixa. É, então, o pessoal critica, ah, Metal Gear, você sai na caixa e zero o jogo dentro da caixa. E não, cara. Caixa é meio inútil. A caixa, né? Além de ser bundona, ela não funciona direito, cara. Ah, isso era nos outros, eu não sei, porque no Peace Walker, acho que assim, outro fora esse, tanto que eu tava participando desse cast, fora esse que eu joguei bastante, outro Metal Gear que eu joguei bastante foi o Peace Walker. E no Peace Walker ela funciona melhor, cara. Peace Walker tem até aquela caixa pra duas pessoas, né? Mas ela é essencial na luta com a Sniper Wolf lá. Na Sniper Wolf. Tá antes de enfrentar ela, você bate na Meryl e vira a caixa, vem aquele o cachorrinho lá fazer as necessidades. Ah, é, exatamente, é verdade. É extremamente útil. Nunca fiz isso. Não, eu lembro uma vez que eu virei caixa lá no meio dos cachorros, o cachorro mijou em mim. Mas tipo, não cheguei a fazer isso de propósito, não, muito menos usar a caixa no desafio da Sniper lá. Você faz, na verdade, pra poder passar naquelas cavernas sem ser atacado daí, né? Porque daí você tá com. Ah, então. Não tem nada a ver com a boss fight, pô. Aí você me fode. Antes da Sniper. É, antes, pô. Tanto que, tipo, eu lembro que eu tava até lembrando, você falou, eu sempre fico deitado no cantinho ali, nunca vi nem uso pra caixa. Então, pra chegar lá, então você usa a caixa, é útil mesmo, tá certo? O cachorrinho fica com um coraçãozinho assim, né? É verdade. E só pra vocês verem como que o Kojima, se ele é um devorador de cultura mesmo, cara, esse negócio de caixa surgiu por causa de um livro, que é bem conhecido lá no Japão, que é um livro chamado The Box Man, O Homem Caixa. Que é um livro bem que faz duras críticas assim à sociedade moderna, e era um livro sobre como os mendigos, sabe, que ficavam na rua, eles ficavam embaixo das caixas, dentro de caixas de papelão, e eles eram invisíveis para a sociedade, sabe? Então o livro era todo sobre isso, assim, explorando essa parte de como a sociedade não enfrentava os problemas, ou como evitava, fingia que não existia. E por isso que o Snake, ele se esconde, sabe? Porque seria uma alegoria ao livro, né? Como eu não sabia dessa cara, disso aí, não, mas é legal, não. Cara. Muito louco, cara. Muito processo criativo é um negócio muito doido. Ah, japonês não põe nada à toa, não, cara. Você acha uma maluquice, com vocês estão explicando o que estão por trás. É foda, cara. Então eu vou procurar a explicação do porquê que o Snake lá comeu a menina de menor no Peace Walker. Ih, cara. Pô, agora me deu spoiler agora, hein? Não, isso é fora do jogo. Ah, tudo bem. É side story, então, é por isso. Ele tava em modo GTA. Modo Underage on. É, então. Mas e aí? Não só isso, assim, eu vim tão preparado achando que o meu irmão ia vir pra cima da caixa. Não tem ponto que debater, cara. Meu, o cara esconde dentro de uma caixa de papelão e fica olhando pelo furinho, cara, esperando. Só falta, tipo, ter um cobertorzinho lá dentro pra ele segurar assim e chorar. Cara, mas eu achei aqui duas reportagens falando que bandidos fugiram da cadeia, cara. Um na Alemanha e outro na França, fugiu dentro de uma caixa, cara. Ou seja, funciona, cara. É muito mais de quem usa a caixa do que o fato de ser uma caixa, cara. Então, tem uma piada, sei lá, com isso no Metal Gear Solid 3, que você entra na caixa e liga pro especialista em arma lá e ele, Snake, por que, que você tá na caixa? Você é maluco, sei lá o que? Ele, não, aqui é confortável, sei lá o que, eu me sinto seguro. Que parada é essa? Saber, né? A caixa dele é estilo barril do Chaves, né, cara? É, cara. Eu tô falando. Uma coisa é, seria qualquer outro personagem usando a caixa, outra coisa é o Snake. Então, entende. Por isso o cara é foda. Parênteses aqui, mas o foi muito legal na Video Games Live, né? Quando eles tocam nossa, o tema cara, do Metal Gear, daí vem o cara dentro da caixa e daí vem o soldado, né? Daí, quando ele percebe, acende o ponto de exclamação, assim, e a caixa baixa. Carisma imenso, carisma épico aquilo lá, cara. Muito mesmo. E, bom, aí continuando na parte da história, né, com a conversa com o Baker, ele morre por ataque cardíaco e aparece o Deep Throat do nada lá no teu rádio e é o cara lá que você é, ele te dá várias dicas, né, na, durante o jogo, assim, achei ele de... Ele diz que é um fã do Snake. E a conversa com ele... E não pede autógrafo. É o cara de óculos escuro, eu não lembro desse cara aí. Não, de óculos escuros é o Miller, né? Master Miller. O Deep Throat fica um chiado, assim, acho que não dá pra ver o rosto dele. Ah, sim, tem razão. Mas, cara, esse diálogo é muito bom, que Deep Throat é tradução de garganta profunda, né? É. Aí o Snake vira pra ele, ah, então você... Seu apelido é uma referência ao escândalo de Watergate. Watergate. Uhum. Aí ele, não, a referência é outra. É outra. Não, então, veja aquele filme, né? Eu lembro, mas ele fala Deep Throat do caso Watergate. Ele fala, não, outro. Sensacional, cara. É um diálogo mais louco que o outro. E logo depois, né, da introdução dele, tem o duelo com o Vulcan Raven, né? Que é o cara que você enfrenta no tanque. E uma coisa que até eu não tinha citado, assim, no começo do jogo, eles falam também dos membros da Fox Round, né? E, meu, tipo, Vulcan, Raven, Revolver, nossa, cara, você fica pensando, meu, quando eu encontrar esses caras, tô fudido. Não, e vamos falar aqui pro nosso público, né, nosso público brasileiro, que o quê? Revolver Ocelote é Jaguatirica Revolver? É, Jaguatirica Revolver, isso que eu ia traduzir. Psycho Ventis é Louva-a-Deus Psicopata. Psicopata. Sniper Wolf é Lobo Sniper, então... Lobo Sniper é até bacana. É, o Lobo Sniper é a única bacana. Povo isca, cara. Como assim? E, cara, o duelo com o Vulcan Raven eu não achei, assim, tão difícil, não. É, não sei, foi o primeiro que é com aquele que tem um monte de Claymore no chão, né? Você tem que pegando e botando pra poder explodir. Que ele tá num blindado, né? Num veículo blindado, um tanque de guerra, né? Não foi muito difícil, porque vocês tinham a porra do óculos lá de visão térmica, eu não tinha me fudir. É, tem razão, precisa dele pra poder derrotar ele. Ah, mas era legal no final que o cara saía voando do tanque, né? Com a explosão, né? Morre. Logo depois também do Vulcan Raven aparece, a gente tem outro encontro com o ninja, né? O ninja com o nariz de palhaço, como diz o Homem Mal. É. E após esse combate, que esse eu acho que é um combate muito tenso também. Que é de porradeira, né? De porradeira, né? CQC, né? Na mão, né? É, ele revela ser um antigo companheiro do Snake, o Grey Fox, né? É. E o João, você quer falar do background do Grey Fox? Antes dele falar do background do Grey Fox, na versão integral tem uma tela a mais pra você jogar, que você joga como Ninja Palhaço nessa tela. Putz, cara, é 15 vezes mais da hora que jogar com o Snake. Você joga com ele, você fica... E assim, tem várias missões que tem essa integral, tanto que até dá uma dica de consumidor. Quem estiver ouvindo o cast, quiser jogar de novo, em vez de comprar lá na PSN e tal, procura essa versão integral, que roda em qualquer computador que tem hoje em dia. Eu rodava num Pentium 200 MMX na época. E, cara, tem muito conteúdo a mais, muito conteúdo a mais. Inclusive tem, se não me engano, são 4 missões específicas que você joga com o Grey Fox. Que, cara, é tipo, dá vontade de querer que o jogo inteiro fosse com ele, não com o Snake. Fazer um jogo só dele, né? Show de bola, cara. O que me dá, tipo assim, você vê, era mais legal do que jogar com o Snake, gente, Metal Gear Rising, de repente, né? É, Metal Gear Rising. Vai ser tudo isso, então, Bota outra skin, né? Bota outra skin. Então. Ah, mas o protagonista já vai vir marcado, pô. Vai saber. Vamos lá. Isso é assunto ainda pra outro cast, né? Não esquece. Mas ao longo do ano a gente vai ter chance de falar disso. O Vulcan Raven se enfrenta ele duas vezes, não enfrenta? É, uma vez eu no blindado com essa aí. É, a primeira. Uhum. E a outra. Ah, então não, então é. Na metralhadora. Eu tava pensando que era outro cara, mas fiquei lembrando que o cara tinha outra vez que Cannon. Você... É, então. A outra vez... do Vulcan Raven mesmo. É, outra vez que você enfrenta ele, aí é tenso. Uhum. Ele tá com a turbina de avião amarrada nas costas. Exatamente. Adoro. Né? E aí ele é o Grey Fox, né? Que é um companheiro antigo do Snake lá de Zanzibar. Estou enganado, João? Não, é isso mesmo. Eu não joguei os primeiros Metal Gears, mas assim, pelo que eu entendi da história, ele era um companheiro, um membro da Foxhound. Ele tanto foi o primeiro cara da Foxhound a receber a patente de Fox, né? Acredito que seja a patente mais alta. Uhum. Na verdade, o Grey Fox, pelo que dá pra ver no Portable Ops, ele meio que entra pra equipe do Big Boss, né? É, então você depois parece que ele é deixado quase morto lá na Foxhound. Aí o Big Boss pega e adota ele, sabe? É, adota ele como homem da unidade. Aí eu acho que, se eu não me engano, no Metal Gear 2, acho que você enfrenta ele. Eu não sei, sabe? Que eu não zerei, mas. Não. Na verdade, a Olga que tá com a roupa parecida com a. Ah, tá. Metal Gear é mó Ctrl-C, Ctrl-V, mano. É, Metal Gear 2 que eu falo, não é Metal Gear Solid 2, não. É Metal Gear 2 mesmo, do MSX. O Grey Fox, na verdade, ele é um membro do grupo da Foxhound, né? O grupo de forças especiais, e daí ele é enviado a Outer Heaven, primeira vez, que é do primeiro jogo, que é um país localizado, seria o norte de Salzburg na época. E ele, antes dele desaparecer, ele só tinha conseguido mandar uma mensagem titulada Metal Gear, né? E daí o Snake, que era um recém-promovido, vamos dizer assim, é enviado depois pra tentar descobrir o que aconteceu com ele. Entendo. Beleza, e aí logo depois disso, você tem um encontro com o Otacon, pela primeira vez, o Hal Emmett, o Super Nerd. O Otacon é durante a luta, você encontra ele antes da luta com o Grey Fox, depois que você arrebenta o Grey Fox, você fala com ele. O Otacon ele se tranca lá, se caga de medo, né? Problema de contingência urinária, vamos dizer assim. É, então. Cara, sempre tem pessoas que se mijam nos Metal Gear, sempre. E não sei se vocês já viram um videozinho do Igor Raptor, um cara com as Igor Raptor, eu sei. Nossa, cara. Eu vou mandar esse link aí pra colocar no post. Ele fez um vídeo sobre esse encontro do Snake com o Tacon, cara. É muito bom. Vou colocar Metal Gear Awesome, né? Isso aí. Muito louco. E logo depois também você tem encontro com o Tacon. Já tem o duelo com o Psycho Mantis, que eu acho sensacional, aquele negócio de você pegar. Eu tinha dois controles. Ah, como foi mais fácil. Mas ele leu o memory card, cara. Nossa, e adivinhar os teus pensamentos, assim, a ideia de ler o memory card do teu sistema, você salva muito, ele falou pra mim. Cara, o Psycho Mantis aparece até no 4, né? Que tem uma brincadeira lá que a gente deixa pro outro cast, mas pô, é muito divertido também. É muito divertido, cara. Achei muito genial a batalha com ele, cara. Muito, muito genial. E ele controla a Meryl durante a batalha, né? E se você fizer alguma merda, ele mata ela. É, então. Mas é assunto pra outro cast. Não, mas é nessa batalha mesmo. Ah, não, sim. Aí ele você controla as coisas no quarto também, né? Controla a Meryl. Aí você tem que jogar aquela granada de efeito moral, vai desmaiar ela e você pode lutar com ele tranquilo. E o legal, que bom, eu não cheguei nessa parte na versão no console, mas pelo menos na versão do PC que eu joguei, se você liga a visão de primeira pessoa, você vê a visão dela, não a tua. Sim, é verdade. Do console também é assim. Eu, na época, eu fiquei... Só foram várias coisas, que era um duelo atrás... Quando você começa a enfrentar os caras da Foxhound, cara, é um atrás do outro. Não para mais. Cara. Não para mais, velho. Você fala, cara, Antes desse confronto com a Psycho Mantis, você pega o Diazepam também, né? Que é um outro detalhe do jogo, que quando você entra na parte com neve, você fica tremendo, né? E isso na parte do Sniper atrapalha bastante. Diazepam é pra te firmar o pulso, vamos dizer assim. Diazepam é pra você poder usar o Sniper melhor também e tal. E aí depois do duelo com o Psycho Mantis, tem aquela expressão, né, do quebra-parede, ou a quarta parede, né, João? Fala aí pra gente disso aí. Isso, porque acho que esse termo ele surgiu no teatro, né? Que no teatro você tem um palco, esse palco ele tem uma parede lateral, outra na lateral também, e a parede de trás, que é a terceira parede, que é o cenário. E a quarta parede, ela seria a parede separando o espectador da obra, né? Então, quando você quebra a quarta parede, é quando, por exemplo, no teatro, os atores, eles conversam... Jogam merda em você. Isso, os atores, eles conversam com o público, ou pedem pro público conversar. É aquele momento em que o público, ele sabe que ele não está dentro da obra, sabe? Ele tá... No videogame, ele acontece quando, por exemplo, no próprio Metal Gear, o Campbell, ele fala pro Snake: ah, Snake, então, pra você subir nessa parede, você tem que apertar bolinha. Então, botar bolinha. Porra, como assim, cara? Isso é um videogame, sabe? Você não deveria estar falando isso, você não deveria ter consciência de que você é um jogo. E o Psycho Mantis, nessa luta com ele, ele quebra a quarta parede em vários momentos, né? Como vocês falaram, ele... Ele fala do que você fez, né, cara? Nos tempos atrás. Ele cita os jogos. Ah, ele falou pra mim, você salva muito. Você salva muito no jogo. Tem um momento que ele pede pra você colocar o controle no chão, que ele vai mover o controle com o poder da mão. É, ele faz vibrar. O controle começa a vibrar e andar pro lado, sabe? Ele, vou mexer o controle pra direita. Aí o motorzinho, né, que faz virar com o motorzinho do controle, começa a... Se ela mexe só a esquerda, ele anda pra direita um pouquinho, né? Aí essas brincadeiras, é esse termo, né? O quebrar a quarta parede é quando o telespectador ele interage com a obra e a obra sabe que ela é uma obra e consegue brincar com isso. Ele leu seu memory card. Muito louco, cara. Muito bem pensado, assim. Ainda pra tecnologia que tinha na época, era... Os caras usaram em todos os sentidos mesmo a tecnologia nesse jogo, né? E logo depois vem a introdução da Sniper Wolf, né? A gente tinha falado do Diazepam aí, mas também tem outra coisa que dava pra usar no duelo com a Sniper Wolf, cara, é o cigarro. É, então, eu sempre achei, cara, o cigarro sempre achei muito mais fantástico, velho. É que o cigarro ele come health. Mas, meu, é tão pouquinho que eu preferia usar o cigarro do que ir no menu acionar o Diazepam, cara. Cara, é animal, cara. Eu acho, tipo, quando ele fala naquele comecinho de jogo que a doutora pergunta pra ele, assim, cigarro no estômago? Pra quê? Pra que vai servir cigarro? Aí ele fala, you never know. Essa frase aí é uma das frases de videogame que eu carrego pro resto da vida. É, também, cara. Cara, incrível, é uma frase mesmo. Quando a pessoa fala, ah, mas você vai fazer isso, cara? You never know. Never know. Cara, essa frase é de Metal Gear Solid 1, com certeza. A gente podia fazer ainda um cast disso, né? Frase de videogame que eu carrego pra vida. Pô, só de várias. Metal Gear de... Como é que é o... Max Payne, dá um cast. Nossa, dá um cast, dá um cast. Mas há mais assuntos pra outros casts, né? Então... E só voltando aqui um pouquinho, uhum. Que pra gente não deixar a trama muito, muito voada, é quando a gente encontra o Otacon, né? Ele explica que ele não sabia o que era o Metal Gear na verdade, né? Ele não sabia que era uma arma de destruição em massa, os caralho, que podia lançar bomba atômica. Ele até fala um pouquinho da história dele, que o pai dele, que o avô dele foi um dos cientistas do Projeto Manhattan, uhum. que inventaram a bomba atômica, que o pai dele nasceu no dia da explosão da bomba de Hiroshima e tal, e a família toda marcada por... Com olha que história, né? Cara, a família do Otacon é toda desgraçada. e aí, né, o Snake pergunta pra ele, pô, mas e aí, tem algum jeito de parar o Metal Gear? Porque, aparentemente, o Kenneth Baker, ele revelou o código dele, porque, tipo assim, ele conseguiu impedir o Psycho Mantis de pegar a informação, porque ele tinha a informação no cérebro direto na mente dele, porque ele tinha um preparo lá psicológico e tal, tipo Inception, assim, que o cara... se prepara pra não deixar os caras roubarem a ideia no sonho deles, mas ele conseguiu parar esse processo, só que o Ocelot, ele torturou fisicamente, sabe, ele não conseguiu aguentar a tortura física, então ele acabou falando, e até onde o Snake sabia, o dono de Anderson também revelou o código, então assim, eles já tinham os dois códigos, já podiam acionar o Metal Gear, então na conversa com o Emmerich, né, com o Otacon, ele revela que há sim uma forma de desativar o Metal Gear. E essa forma seria através do PAL Code lá, dos três PAL Code, então ele sabe, são três, que ele teria que inserir esses três PAL Code numa ordem específica que em si inserido e desativar o Metal Gear. Só que, tipo assim, é meio até que retardado, sabe, o sistema, porque se você tiver já inserido as duas senhas, você tem que inserir o PAL Code para desativar. E vice-versa, você usar o PAL Code, você não consegue usar o próprio PAL Code pra desativar, você tem que usar a senha. Então, é totalmente retardado, sabe? Você precisa de um pra fazer o outro, assim, é muito imbecil. Aí, agora você tá, o Snake, no caso, tá atrás desse PAL Code, né? Que até onde ele sabe, tá com a Meryl, de um desses PAL Code, né? Tá com a Meryl, os outros ele faz a mínima ideia de onde tá. Que aí que ele vai atrás da Meryl e acontece a cena lá com a Sniper Wolf. E galera, como esse cast ele vai dar muito o que falar, essa história é muito complexa, a gente já comentou no começo, né, do cast, que é um dos universos assim, mais detalhados que tem no planeta videogame, esse cast vai ser quebrado em duas partes. Então essa é a primeira parte, fiquem no aguardo aí da segunda parte do cast de Metal Gear Solid. Continua. Agentes infiltrados. Pão de batata.